Ministério Juninho Nutella, irmão. Mixtape. Profeta de calça larga. São 15 anos do hip hop, pela misericórdia do Pai. Lutando, perseverando na palavra que vai levar pro céu. Porque a salvação do cristão é o prêmio da guerra, parceiro. Glória a Deus. Yeah. No Senhor, esperei confiantemente. Ao me ouvir, me socorreu rapidamente. Me tirou do poço de perdição, do lamaçal. Colocou meu pé sobre a rocha e me limpou do mal. Firmou meus passos em direção à salvação. E nos meus lábios ele pôs uma nova canção, um hino de adoração pro seu nome louvar. Os que acreditam nisso no Senhor, meu Deus, vão confiar. Vão repousar, vão descansar em verdejantes pastos. O repertório de maravilha de Deus é muito vasto. Exato. É um varão que só confia nele, que só adora ele, que espera por ele. Quem tem o amor dele não precisa de mais nada. Pelo sangue do Cordeiro tem passagem confirmada para a nova pátria que está acima do céu. Vai morar na terra onde manda leite e mel. Depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Não há ninguém que possa se igualar ao mestre do universo. Não, quem se levanta contra ele vai cair no chão. Seu ouvido está aberto para nossa oração. Não rasgai a vossa veste e sem o vosso coração. Nossa humilhação é pra sua exaltação. Cara no pó, joelho no chão, faz parte da adoração. Modificando a carne e levando uma vida cristã muito a sério. Em nome do Altíssimo, destruindo o satânico império. Eu quero levar tua palavra, Jesus. Obrigado pela tua luz. Nesse mundo de trevas, teu Santo Espírito me conduz. Que me convence do pecado e do juízo. A tua doce graça é tudo que eu preciso. Sou. Nada mais, me traz paz, do Senhor querem mais. Da tua presença não me afasto nunca mais. Quero cantar a ti, te servir, te bendizer. Que diminua eu para Jesus Cristo em mim viver. Depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Aham. E aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão. Palavras de Jesus. Mixtape. Profeta de calça larga. Considerado louco por causa de Cristo, me santificando, seguindo o que tá escrito. Pois o meu corpo é santuário do seu espírito. Seja santo, porque sou santo. Assim diz o Senhor da glória. Glória a ele toda glória. Honro sua história, sua palavra não sai da memória. Daqueles que querem o seguir fielmente. Daqueles que querem viver com ele eternamente. Daqueles que sofrem por muito te amar. Mas quando ele voltar, a todos vai compensar. Me imagino subindo enquanto a trombeta soa. Vou receber da mão de Jesus Cristo uma linda coroa. O galardão pela obra que eu fizer aqui na terra. A salvação do cristão, meu irmão, é o prêmio dessa guerra. Yo, depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Depois da morte essa vida não se encerra. A salvação do cristão é o prêmio da guerra. Eu digo Maranata, vocês dizem ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem.